Confirma, Echo Delta. Mike Echo Delta, altimetria 5. Correção 2.200 pés, Mike Echo Delta. Tarife, já está visual com o tempo para cima da Rata Tanga. Alô, Juliette Terra Tanga. Juliette Terra Tanga, chame torre 11895. Então, 11895, tem um bom dia, senhora. Controle Salvador, bom dia, TAN 3179 decolou. TAN 3179, contato radar, saída da EL, suba restrita 3.000 pés. 3.000 pés restrito, TAN 3179 na DEL. Está cruzando com tráfego essencial, 3.000 pés acima. Tá, 3.179, ciente. Pode voar da EL. TAN 3179, tráfego superado, suba para o nível de voo 340, direto da EL. É, liberado da EL, TAN 3179. Mike Echo Delta, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Esquerda 010. Trip 5217, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 190, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Esquerda 190, descendo para 3.019. Web 5826, reduza para 250 nós. Sente, mantenha 240 nós, web 5826. Mike Echo Delta, limite 110 de Simbra. 110 de Simbra, Mike. Web 5826, reduza para 220 nós. É referência para prosseguir na descida 5217. Trip 5217, desça para 2000 pés, ajuste 10019. Autorizado a sinal ILS Echo e reporte estabilizar no localizador. Reportaria estabilizado no ar 5217. Mike Echo Delta para o localizador, curva direita, proa 090. Proa 090 para o arco, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, complete curva direita, proa 120. 120, completando, Delta. Controle Salvador, Mojeta 3859, emitindo a informação, hotel. Então, 3859, essa identificação autorizada, chegada a Bonfi. Desça para o nível de voo 050. Web 5826, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite magnética 080 de Simbra. Processor, esquerda 010, 580 de Simbra. Web 5826. Trip 5217, nesta proa tem condições de interceptar o curso localizador? Agora, 5217. Ciente, reporte estabilizado, trip 5217. Reportaria 5217. Web 5826, desça para 3000 pés, ajusta no 019. 3000, Web. No curso localizador, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, ciente, aguarde para transferência. Estabilizou no localizador, 5217. Trip 5217, centro, chame torre 11895. 1895, muito obrigado, bom dia, 5217. Eco Índia Novembro, confirme seu estimado para a Conde. 1-1-1-3-2. Web 5826, curva direita, proa 050. Limite magnética 130 de Simbra. 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- 31179. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1-3-3-2-5. Obrigado. Controle, bom dia. Papa Tango, Yankee, Serra, Serra. Papa Tango, Yankee, Serra, Serra, prossiga. Decolado da Enrimar, intenções Jacobina. Tá mantendo as agências 350, DCT, o Yankee, Serra, Serra. Yankee, Serra, Serra, ciente, vou direto ao destino, a 500 pés. Ajusta no 019. No 019, autoriza, viu? Yankee, Serra, Serra, autorizado no 1000 pés. Eu peço, Serra. Corrigindo, Yankee, na Noverna, é 1-1-5-6-0. 1-1-5-6, Eco Índia, November. Web 5826 para o curso localizador, curva direita, proa 120, reposto estabilizado. 320, reposto estabilizado, Web 5826. Yankee Serra Serra, confirme seu estimado de pouso. Mais 1h40 da presente. Tan 3859, reduz a velocidade para 2109. 2109, Tan 3859. Mike Eco Delta, chame torre 1895. 2845. Web 5826, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado sinal ILSX, foi reposto estabilizado no localizador. 2000, vou reportar, Web 5826. Então, 3859, desça para 3000 pés, ajusta no 019. 3000 no 019, então 3859. TAN 3859, reduz a velocidade para 1.709. 1.709, TAN 3859. Estabilizando o Web 5826. Web 5826, chame torre 1-1-8-9-5. Bom dia, obrigado. Web 3859, correção, TAM 3859. Desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada final ILS e reporte estabilizar localizador. 2000, reporte estabilizado, TAM 3859. Yankee Serra Serra, ciente, frequência livre para coordenação. Juliette Bravo Delta, prossiga. Juliette Bravo Delta, ciente, mantenha-se no corredor Vera Cruz, reporte através de Paritão no 1500 pés. Controle Salvador, é o TRIP 5345. TRIP 5345, contato radar, subida para o nível 380, pega da El. Mantenha na subida da El, subindo para 380. Estabilizado, TAM 3859. TAM 3859, complexo final, chame torre 1895. Completa 1895, TAM 380 por hora. TRIP 5345, da presente Veleda. 5345, da presente Leda, TRIP. informação oficial. Boeing Goma 072, foi direto TAP, desça para nível de voo 050, NH 019. Na 2 de TAP, para 050, 019 é o NH. Trip 5345, Sabe Centro Recife, 1251, Alterne 13325. Afirmativo 1251-13325. Afirma. Ok, graças. Sabe Ciro 17 à vista, o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, Sabe Torre 1895. 1895, aliás. Submantenha 100 Eco de 90. Gente, 100 Eco de 90. Eco Índio Novemba, serviço radar terminado, 65 milhas no Nordeste de Salvador, SAMI Aracaju, 1203. Controle Salvador, ponte 8663, 11, passa 280 ao 160, informação hotel. Boa noite, correção. Bom dia, 8663, 11. Desça para 4000 pés, que negama 019, chegada bom. 4000 com 10019 na ponte, chegada bom. Salvador, bom dia, Azul 4299. Bom dia, Azul 4299, contato radar, suba para o nível 360, valida. Para o 360, 4299, não copiou o resto. Valida. Leda, 4299.